área 5 ao controle, o transponder 5426-80002. Altitude 02, correto, chamando para portão 1-1. Exatamente, posição 1-1, chamará pronto. 9357, muito obrigado. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado 2000 pés, ajuste 1-0-1-2, informe estabilizado na final ILS sem glide. Informará autorizado 2000-1-0-1-2. Tango Zulu. Number 222 Fox Alpha, contact Recife Center 128-8 or 133-25. 128.8 or 13325 for November 223, Fox Ralph, good night. Sully Salvador, go 1856, cruza o 30. Go 1856, contato radar na decolagem, suba ao nível 410, saída PUCA. PUCA 410, go 1856. Jet 6720, táxi à direita, via Índia Alfa, até o ponto de espera, pista 10, táxi aí, Charlie. Chame a torre em 118.6, ajuste 1012. Prossegue táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, ponto de espera 118.6, objetivo 6720. Boa noite, voo 1764, tem informação Tango, Brasília 400. Gente, voo 1764, Brasília é o 400. Afirmo. Gente, aguarde coordenação, previsto saída Goliofito. Goliofito, beleza, obrigado. 1856. Uno 764, copia? Copia, Uno 764. Autorizado Brasília, nível 400, via Upper Zulu 17, decola da pista no zero, saída gole, transição ao fita. Primeira curva à direita, controle 119.35, código transponder 5425. Autorizado Brasília, 400, Upper Zulu 17, roda plano. É, decola do 1-0, gole o fito, primeira curva à direita, 1935, controle, 5425, transporte. Voo no 764, correto, chame quando pronto, portão 05. Semana pronto, no 764. Juliet Tango Zulu, prossiga. Estabilizado, localizador. Reporte ao final de 3 milhas, capseira 1-0. Portanal Tango Zulu. Melhor, o Juliette Tango Zulu continua em aproximação, número 1 para pouso, formalite livre. Informa quando tiver vista no campo, gentileza, pra gente saber o teto. Afirmativo, informará. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 2, fica atento aos primeiros 90 metros fechados devido a obras e pista molhada. Está ciente com o trem baixado, travado, Juliette Tango Zulu. Bateu o preciso, 6-7-2-0. Bem. Está autorizado da EL, Web 6720. Tá autorizado da EL, 6720, obrigado. Autorizado, o 1764, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 1764. Tango Zulu no solo aos 50, 121, decimal 9, ele vai. Somente confirmar, depois de Dael, recebemos a clearance para Diné. Nossa aerovia uniforme Zulu 14, confirme Dael, Diné e depois. Aguarde que a gente vai coordenar com o centro Recife aqui. É bem. Tango Juliette, Tango Zulu, prossegue para que pátio? Ciente, o Papa Tango Juliette, Tango Zulu, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio ONU. Papa Tango Juliette Tango Zulu, tem condições de prosseguir o táxi via Juliette com segurança, sem interferir com o Airbus da TAM? Ingresso Pátio 1, táxi Lima, chame a torre em 1-18-6. Correto. De Leda e chame Centro Recife em 1-18-8, alterno 1-3-3-2-5. Ok, após Dael, Broa de Leda e confirme as frequências, por favor. 1-2-8-8, alterna 1-3-3-2-5. Ok, 1-2-8-8-1-3-3-2-5, obrigado. Dael, ok. Trocando agora 1-2-8-8, confirma, controle. Afirmativa primária 1-2-8-8. Ok, ciente, 1-2-8-8. A primária eu vou trocar agora, uma boa noite, obrigado. Voo 1601, pronto, cópia. 601, autorizado Galeão, nível 360, via Tezulu 1-4, decola da pista 1-0, saída da El Transição Blast, primeira curva à direita, controle 1-1-9-35, código transponder 5434. 360, Tezulu 1-4, decola de 1-0, da El Blast com curva à direita, 1-9-35-5434. Voo no 601, correto, chame quando pronto, portão 03. É, boa. Solo Gol 1764, está pronto para o táxi. Temos 40 pessoas a bordo, alternando Campinas com 4 horas de autonomia. 764, táxi à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 1-0. Táxi aí, Charlie. Chame a torre em 1-18-6. Ajuste 1-0, 1-2, boa viagem. Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0 na Charlie, 18-6 a torre, 1.002 altímetros. Via Taxi Lima, Mike, Quebec, Papá, cruzamento da pista 735, estacionário em frequência. Boa noite. Obrigado, boa noite. Papá Lima, Juliette Lima, prossiga. Galeão 340, informação é uniforme, saída prevista da Eldinés. Vai decolar da 17 ou da 10? Encontra-se em que pátio? Aero está. Ciente, aguarde coordenação. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 10 nosso. Autorizado a alinhar e decolar, 1764. Positivo. 11, autorizado a reposto táxi. Parar para o táxi 5 Lima, Juliette Lima, pronto, cópia. Confira. Autorizado Galeão, nível 340, via Upper Whisky 50, decola da pista 17, saída da EL, transição de NER, primeira curva à direita, controle 119.35, código transponder 5430. Autorizado Galeão 340, 350. Eu tenho um 7 com curva direita, tá? Eu tenho 1935-4040. Patango Lima, Juliette Lima, correto para acionamento e táxi, chame a torre em 118.6, ajuste 1012, boa viagem, por favor. 0106, até rodas. Firmou, o ajuste agora é 1012. Foram 764, decola ao 58, controle 119.35. 1935, boa noite. Boa. Controle Salvador, gol no 764, decola, saída gole. Gol no 764, contato radar, vigilância para nível 400, saída gole. 400, gole o fim do 1764. Voe direto Eval. Voando direto Eval no 764. Viagem 708, desfora 2 mil pés. Ajuste no 092, autorizado LSF sem glide. E porte no localizador. Descendo para 2000, ciente do ILS, reportando no localizador 6708. 97 da TAM, forma San Yonipó, 3820 Guarulhos. 3897 Guarulhos, nível 340? 380. 380, aguarde de coordenação, previsto saída da Eldin, né? Informação em curso, é o uniforme. Ok, ciência informação, guardando 380 da Eldin, né? 3897. Controle Salvador, boa noite, voo 1273, informação uniforme. Voo 1273, sua identificação, autorizado chegada bom, pressão nível 040, vigilante. 040 na ponta, intenção após pela efetual R nave pro 10. Sérgio 1273, aguarde o pós pelo servidor 366, final do procedimento R nave para pista 90. Tomo Salvador, TAM 8002, 153 a bordo, 3 horas e meia de autonomia alterna Guarulhos, está pronto para o ataque. 8002, confirme o POB e a autonomia? POB de 153 e autonomia 3 horas e 30 minutos. Táxi em frente via Juliette, Alfa até o ponto de espera, pista no zero, táxi 8 Charlie. Quando lá vai chamar a torre 118 decimal 6, altímetro 1012. Um bom voo e uma boa viagem, então 8002. Muito obrigado, autorizado táxi Juliette, Alfa, táxi 8 Charlie, ponto de espera, torre 186 até 8002. Uma boa noite. Chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 288.3325, 764, boa noite. Afirmativo. 3897, autorizado Guarulhos, nível 380, conforme solicitado, via Upper Whisky 50, decola da 10. Saída da El Transição de Né, primeira curva à direita. O controle 119 decimal 35, acione o código 5441. Voo 380 para Guarulhos, aparece 50. 10 com curva à direita da El de Né, 1935, controle 5441, transpondente 3897. Para 3897, correto, chama quando pronto, portão 02. Obrigado. Mais a frente, executar o GPS da 10, ok? Gente, guarda o final do procedimento R-NAS, tá? P3894. 94, guardando. Tá, guarda. Estabilizando o localizador web 6708. Solo Salvador, é o voo 1601 no gate 3 para o pushback acionamento. Portão 3 autorizado, voo 1601 no reporte para o táxi. Autorizado a chamar para o táxi, 601. Salvador web 6708. Salvador Web 6708. 6708, chame passando Simbra, vento 120 graus, 10 mais, ajuste 1012. Portará Simbra 6708. Salvador, 6708. 0002, próximo ponto de perdão no zero, está próximo. Salvador, boa noite, então 8002. 002, boa noite, além da escola, pista no 0, 120 grau, 089. Livre decolagem, pista no 0, 180, 02. Pista livre, 6708. Guardando pista livre, 6708. Pista livre, autorizado, pouso 120 graus, 109, 6708. Livre, pouso, 6708. Vano após o stop 366, descendo para 2500, 3894. Controle Salvador, boa noite, 8002, decola na Dael, se escuta. Porta 8002, contato radar vigilante, sobre nível 360. Nível 360, 8002, sim. Controle Salvador, tá 3560, uma boa noite, informação, Tango. Controle Salvador, uma boa noite, tá 3560, Tango, informação. 35560, segundo indicação, autorizado de chegada a MAN, fuso para 2509, desce para o nível 050. Reduzindo 259, descendo 050 a MAN, 3560. Gono 273, reduza para 2209. 220, Gono 273, voando pelo. Gente, o Gono 273, esse é o número 2 de aproximação, inicia a redução e aguarde vitoração para a final do procedimento RNAV. Yeah, one of those.